No ar, o quadrinho comenta. Um programa diferente, onde a equipe Quadrincast... Meu nome é André Facas. Aqui é Leandro Laurentino. Aqui é Léo Spy. Aqui é o Luiz Garavello. Aqui é Nikita. Eu sou o Ricardo Sorvilo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou o Márcio Sampaio. Beleza, aqui é o Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries, livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrincast. Olá, tropa, está começando mais um Quadrinho Comenta especial. Essa semana a gente não tinha como falar de outra coisa que não fosse Game of Thrones, né? Então, eu estou aqui com o Léo Spy. Olá, pessoal. O Ricardo Sorvilo. Sim, estamos aqui. E a Nikita. Odo. A maior fã viva da Daenerys, né? Eu falo isso e ela fala Rodo. É, em vez dela falar Dracarys, né? Pois é, a gente vai falar sobre a terceira temporada de Game of Thrones, né? A gente vai dar aqui as nossas impressões, o que, que a gente achou, o que, que a gente achou bacana, o que, que a gente achou ruim, né? E dessa vez não é depois dos e-mails, porque Quadrinho Comenta não tem e-mails. É, a leitura de e-mails fica pro próximo Quadrincast. Então, indo direto pro que interessa, galera. Falando aí dos núcleos, a gente viu que durante a terceira temporada ficou bem dividido, né? Até geograficamente falando, os personagens se dividiram bastante e as histórias meio que ficaram isoladas e se encontravam em um momento ou outro da trama. A gente podia começar falando então sobre o núcleo lá de Pedra do Dragão, Stannis e a Feiticeira Vermelha, como eu chamo, a Mulher Vermelha lá, Melisandre. É, basicamente o Stannis começou essa temporada lambendo as feridas, né? Porque ele acabou tomando um pau lá na batalha do Água Negra lá, né? E teve que recuar, né? Cara, o Stannis ele pode ser o que for, mas tem que se dar o braço a torcer que o cara é cabrão. No final da última temporada, o cara teve que ser retirado à força. Ele tava perdendo, mas o grupo dele tirou ele à força lá e ele voltou e tava já pensando em como ia fazer para retomar de novo a luta. O cara é cabrão. Cara... Burro e teimoso são duas características assim, muito similares, né, cara? O cara não sabe perder, né? É, não. Ele não dá o braço a torcer, né, cara? Mas se parar pra pensar, ele só tá defendendo o que é dele, né? Realmente, se o rei é um Baratheon... Mas, na verdade, o lance dele, ele é muito influenciado pela Mulher Vermelha. É total, muita coisa que ele faz, a forma dele agir e tal, é tudo influência dela. Dizer que 80% eu acho que é a influência dela. Eu acho que ela pode estar meio que influenciando ele, né? Sei lá, de alguma forma, magia de alguma forma, porque você vê que o cara tá totalmente na mão dela. O que ela fala, ele tá obedecendo, né? Desde o início. Eu acho que tem outra maneira de uma mulher influenciar um cara tanto assim que não é magia. Ela usa isso também. Tô lembrando o que é exatamente. Mas ela usa isso também, cara. Ela usa as duas coisas. Exatamente, ela usa as duas coisas. Aí o que acontece? Ela acaba convencendo ele de que precisa do sangue de um rei, né? Pra poder fazer as... macumbarias, como diria Servil, mesmo. Foi bom você falar essa parte aí, porque é uma coisa que eu andei analisando, né, nessa parte assim, do Game of Thrones, relacionada à religião, que você vê muito que ele meio que fez uma junção, né, da religião que a gente tem atualmente, vamos dizer assim, a religião de vários deuses, a religião de um deus só. Ele meio que pegou, misturou tudo, porque tem os deuses antigos, aí tem um deus, o deus novo agora que é o único. Só que o deus novo, o único, é o que usa magia. E é diferente, né, na nossa realidade, que é o deus único é o que repudia essas coisas de feitiçaria e tal. Eu achei muito interessante isso, porque é como se ele tivesse pego todas as mitologias e religiões da nossa realidade, juntou tudo e fez uma coisa bem consistente para esse mundo aí do Game of Thrones. É, o que é monoteísta é pagão, né? É bruxaria, né? É estranho ao mundo civilizado deles, né? E, e os politeístas, né, é o tradicional, é o normal, né? O que, é a que região normalmente comum de Westeros, né? Exatamente. É bem legal essa inversão, né? É o que é familiar a eles, né? Tem é aquela coisa quase afetiva, assim, a mãe, o ferreiro, tal. O estranho, tem várias então, assim, denominações. Então é uma coisa mais familiar, né? Aquela coisa, né? O deus do fogo é uma coisa estranha, né? Que depois, depois, né, em outras passagens na série, até quando a gente for falar do pessoal da área lá, né, que tem aquela coisa da ressuscitação, é uma coisa que não existe na crença deles, né? Então é completamente diferente, são práticas completamente diferentes. Mas esse negócio do sangue do rei é legal, porque tem um determinado momento que ela fala que o sangue do Stannis está fraco, tipo, ela chamou ele de broxa, né? Ela começa a série falando isso, ela começa a temporada dizendo isso, ó. Ele chega cheio de vontade, né? Ele, pô, quero outra sombra, quero fazer outra sombra aí, vambora e tal. E ela, ai, meu rei, você não tá com aquela bola toda, né? Vamos precisar do sangue de um rei. E aí eles vão atrás de um bastardo. Essa é uma diferença aí pra galera que acompanha os livros, né? O Ricardo aqui lê os livros. É uma diferença porque nos livros existe um outro personagem. Só que não iam criar mais um bastardo Baratheon pra história, né? Porque já tem tanto personagem na série, né? Iam criar mais um, então não. Então juntaram tudo no Gendry, e o Gendry é o bastardo Baratheon oficial da série. Bastardo oficial é foda. Mas é assim, bastardo, né? Bastardo oficial. Isso acontece também num outro caso na temporada, que depois a gente comenta. É, que a gente vai comentar. Mas... outro personagem também desse núcleo que é muito, muito frequente, né, é muito importante, é o Davos, né? Isso. O Davos é a consciência do Stannis, né? Ele fica tentando lutar o tempo todo contra essa influência. Bom, ele já vem fazendo isso desde o começo, né? Desde a segunda temporada, ele já vem tentando fazer isso, mas ele fica dando com os burros na água o tempo todo, né? E nessa vez ele começa, na verdade, ele chega revoltado com a Melisandre. O objetivo dele era matar, porque ele viu que aquele fogo todo, toda aquela destruição que aconteceu na Batalha da Água Negra, né, lá na segunda temporada, ele culpou a Melisandre por aquilo, principalmente pela morte do filho, e quando ele se recuperou e voltou para a Pedra do Dragão, o objetivo era matar ela. E aí, como o Stannis é super, tomou aquele chá de... bom, a gente não precisa dizer do que, e mandou o cara para a prisão e tal, e aí com o tempo... ele meio que... o cara sai da prisão... ele meio que retira o cara da prisão e chama já de mão do rei, né? Já dá a posição de mão do rei pra ele. Justamente o cara que falta quatro dedos. Mas sabe qual foi o desapontamento, digamos, do Davos com a Melisandre principal, assim? Ele já não confiava nela, né? Mas assim, porra, é Deus do Fogo. Porra, e eles perderam lá a batalha por causa do fogo. Mas a Melisandre tem um bom argumento, né? Não. É o fogo artificial. Não. O argumento dela foi que o Davos tinha convencido o Stannis a não levar ela. E realmente, no final da segunda temporada, o Davos convence o Stannis a não levar ela. E ela disse, bom, eu não tava lá. Se eu tivesse, nada disso tinha acontecido. Esse é o argumento dela. Isso é desculpinha de mulher deixada de lado. Bom, mas aí ela conseguiu um álibi. Se ela é uma sacerdotisa de um deus do fogo, ele não ter conseguido vencer essa batalha. Com a batalha com fogo, se ela tivesse lá, do jeito que foi, ela é poderosa. E ela é sortuda, né? Porque aí ela conseguiu achar o Gendry lá, levou o Gendry pra Pedra do Dragão, conseguiu iludir o coitado do Virgem, que tava crente que ia se dar bem ali, empolgadíssimo ali. Não foi difícil, né? Não foi difícil. Nada difícil. Imagina, põe esse no lugar do cara e você vai ver que você entraria do mesmo jeito, né? Naquela. Não seria difícil pra ninguém, né? Exatamente. Ela pegou as sanguessugas lá, retirou o sangue de Rei, que ela dizia que tinha poder, né? Acabou que, por coincidência ou não, a gente vai falar mais depois disso, né? Que aí já é mais pro final da série, a macumbaria começa a dar certo, né? Pro lado dela. Ou seja, vai dando mais credibilidade ainda pra mulher. Aí é que o Stannis já diz, ah, essa é a mulher da minha vida mesmo, era isso que eu precisava. Mas agora, eu vou falar um negócio. Além disso, né? Assim, não é uma cena muito importante no decorrer da série, mas é uma das cenas mais, assim, pelo menos que me deu mais impacto, né, nesse núcleo aí, foi a cena da mulher dele, né, da mulher do Stannis, quando ele vai visitá-la lá no quarto que ela fica meio que enclausurada lá, que a mulher tá pirada na batatinha, surtada, né, cara? Surtada, né, cara? Ela tá surtada com a religião e a etc. mulher virou do avesso, né? É verdade. E aí, com os filhos natimortos lá, presos nos vidros com água no formol lá, sei lá, cara. Aquilo ali é muito bizarro, velho. É muito bizarro. Será que eu acho que tem algum parentesco com o governador, hein? Que deve. Guardando os negócios mortos no vidro. Mais bizarro do que... Eu imaginei que ela não fosse entrar na série, a filha do Stannis, né? Que tem escama gris, e mostraram, né, ela lá com metade do rosto deformado, né? Com as escamas. Inclusive, é ela que ensina o Davos a ler. E, por conta do Davos ter aprendido a ler, ele se salva no final aí, no último episódio aí da terceira temporada, né? Graças a ela. E dá um gancho interessante, né? Que vai mostrar lá a mobilização do exército dele para ajudar o norte, né? Isso. Ou a muralha, vamos dizer assim. Tudo leva a crer que, caso ele não tivesse lido, aliás, todos os outros governantes, por assim dizer, de Westeros, estão cagando pro que acontece na muralha, né, cara? E aí, pela primeira vez, um dos grandes lords lá vai olhar pra muralha graças aí ao Davos, graças a ele ter aprendido a ler e ter recebido lá as cartas lá vindas da muralha. Aí eu me pergunto, ele leu um recado e os outros que ficaram lá na mesa? Ele não quis nem saber, né? Ah, eu acho que ele foi por data. Tá acontecendo aqui... um monte de coisa. Não, ele foi por data. Isso aqui é mais recente, é mais novinho. Ele deu selo, né? Ele viu aquele selo preto grande, né? Ele... Chamou atenção, né? Hold on! E aí, a gente pode partir pra um outro cara que foi, pra mim, foi quase uma tortura comigo, cara. Que foi o núcleo do Theon. Que, na verdade, não é o núcleo do Theon, né? Na verdade, é o Theon sendo torturado desde o início da série, né? Desde o primeiro episódio da temporada, praticamente, né? Ele tá lá... Você se identificou, Leandro, o Theon? É. Cara, não é isso. Porra, você vê uma pessoa sendo torturada e se você não sente nem nada, você tem algum problema mental, cara. O cara tava sendo absolutamente torturado, arrancado... Aquela do dedo, aquela tortura das mulheres com ele, aquela das mulheres, principalmente, isso não se faz. Você, ouvinte nosso, que é torturador, eu já peço a você, por favor, essa tortura você não faça. Cara, não, mas a atuação daquele... Pode fazer a do dedo. A do dedo é melhor do que a das mulheres. Cara, a atuação do rapaz lá, que é o torturador, porra, é muito foda, cara. Ele é muito... Ele passa toda aquele coisa assim, bem, bem louco, né? Aquele olhão assim, arregalado. Vai fazer as merdas lá com o Theon Greyjoy. Lógico, porra, a parte da tortura, lógico que é muito foda, mas acho que contribui muito por causa daquele ator. Ele como torturador. Sim, ele faz uma tortura psicológica, né? Tem a tortura física, mas isso. A psicológica é muito pior, assim, né? Que ele vai fazendo com o Theon. E uma coisa também que eu pensei em relação a isso, né? E aí vai pra... Novamente, fazendo uma comparação com a galera que acompanha o livro. Eu só li até o Festim dos Corvos. Pra mim, tudo que aconteceu com o Theon durante essa temporada foi spoiler. Porque até Festim dos Corvos, o Ricardo também já leu os livros, né? Ele deve lembrar que nada disso é mostrado. Nada dessa parte. No terceiro livro, que é a base dessa temporada, né? Não se fala no Theon, não se fala o que aconteceu com ele. É, não acontece nada. Como a terceira e a quarta temporadas, elas são baseadas no Tormenta de Espadas, né? Que é o terceiro livro. E não se tem nenhum capítulo, né? Então, na verdade, é lógico. Seria muito complicado não se mostrar o que aconteceu com o Theon depois de tudo que ele fez na segunda temporada, né? Então, era até uma forma de mostrar, né? Mas realmente, todo mundo que não leu os cinco livros, né? Com certeza tomou um spoiler na cara. Né? Tomou um spoiler na cara. Já, não sei, aí depois, quem já leu os livros aí, depois quiser, sem deixar spoiler, colocar algumas coisas nos comentários aí. O que eu já ouvi dizer é que, na verdade, não é spoiler, porque nos livros só se comenta que ele ficou um período sendo torturado. Mas, enfim, uma coisa que é importante, tá, nos livros, é que o cara que tá torturando ele, na verdade, é filho bastardo lá do Lord Bolton, né, cara? É tanta gente na série que a gente se perde, às vezes, nesse meio, né? Se não fosse o penúltimo capítulo, acho que ninguém nem ia lembrar quem é Lord Bolton. Pois é, né? E o cara, ele tem, e se você depois nota, o símbolo da casa dele, né, é o homem esfolado. E é bem aquele símbolo do cara preso em X, né? Como o Greyjoy tava desde o início da série. E ninguém se importava com isso, né? Quer dizer, ninguém se prestou atenção, né? É, porque no começo, né, ficava aquela dúvida. Você não conseguia saber realmente quem era o cara. Ele era até um dos jogos mentais que ele fazia com o Theon, era isso, né? Ah, quem que sou eu e não sei o quê, e ele ficava tentando adivinhar e tal, né? Era uma outra forma de torturar ele, né? No livro você já tinha essa informação meio que mais rápido, né? Porque no livro você já sabia que o Ransom Bolton não, né? O Ransom Snow, né? Snow, porque ele é bastardo. Ele é bastardo. Que ele já tava arrumando. Essa família Snow, né? É gigante, cara. É que nem a família Rivers, família. São gigantes em Westeros. Eles só fazem merda. Que ele já tava indo pro norte pra derrubar o Theon de Winterfell, né? Assim, talvez aconteça mais pra frente, né? E vocês não falem que sim nem que não. Mas assim, depois do que o Greyjoy fez, né? Lá em Winterfell e tal. Acho que é um pouco decepcionante, assim, ele ser torturado por outra pessoa que não tem nada a ver. Eu queria ver os Starks batendo nele. O problema é que os Starks... Um outro qualquer. O problema é que os Starks até agora só estão se fudendo, né, cara? Não tem muito, os caras não conseguem se dar bem de jeito nenhum. É, a série poderia ser como a família Stark foi morrendo, né, aos poucos, porque eles se fodem a série toda. Né? E eles não só morrem, como eles vão se afastando cada vez mais, né, uns dos outros, né, cara? Eles vão, sei lá, cada um indo mais distante pra... Quando você acha que eles vão se encontrar em algum momento da história, eles acabam depois tomando caminhos diferentes, né? E por incrível que pareça, eu acho que o que tá menos pior é o Bran. Pois é, e aí vamos falar do Bran, né, cara? O Bran, primeiro que ele encontra dois personagens que faziam parte do segundo livro, e como eles não apareceram na segunda temporada, eu achei que eles não iam estar na série. Ele encontrou lá o Jojen e Myra Reed, né, que são os dois irmãos, que começam a orientar ele, mas o Jojen tem as mesmas visões que ele, né? Também tem essas visões do futuro e tem mais esse lado místico aí sendo mostrado. Eles estão caminhando em direção à muralha, né? Eles estão caminhando em direção ao norte, que é o que o Jojen fala pra ele que seria o caminho a seguir. Eles iniciam caminhando com a intenção de ir conversar lá com o pessoal da Patrulha da Noite, procurar o Jon Snow, né? Procurar abrigo, de repente, na muralha. Porque, na verdade, eles estavam fugindo do Theon, né? Isso. Eles não sabem que o cara foi capturado, que o Winterfell, digamos, já não tá sob controle de ninguém. Eles só fugiram, né? Aí, no meio do caminho, que eles encontraram esses dois, que o garoto falou que o Bran tem um destino, né? Ele tem que fazer alguma coisa, já que ele tem essas visões, né? Tem que encontrar o Corvo de Três Olhos, né? E nisso, a selvagem que anda com eles, né? Ela é completamente contra a ideia de voltar depois de atravessar a muralha e voltar pro norte, né? Depois ela até conta o porquê, né? O que ela viu e etc. Por que ela não queria voltar de jeito nenhum, né? Ela queria ficar ali pela muralha mesmo, com a proteção da Patrulha da Noite e que se dane o que acontecesse ao norte da muralha, né? Ah, porra, procura outro corvo, pô. Procura um corvo de dois olhos mesmo, tá? Mesmo, né? Pô, fazer tanta questão, né? Por causa de um olho só, porra. É uma situação bem, bem complicada, até que chega um momento em que... em algum momento você entende que o Bran acaba conseguindo entrar no corpo... do lobo dele, né, do lobo gigante dele, né, do verão, mas isso fica muito mais nítido no momento em que eles estão lá prestes a ser, na verdade, descobertos por um grupo de selvagens, né, a gente depois vai falar mais do desse grupo de selvagens e do Jon Snow e a relação deles com eles. Mas o que eu achei bacaníssima naquela série, não foi naquela parte, não foi exatamente o Bran tentando dominar o lobo, porque isso era uma coisa que a gente já tinha visto antes. Mas ele consegue dominar o Rodo, cara. Ele não consegue dominar, né? Ele dá um ataque psíquico ali que o cara dorme uma noite inteira, né? É, né? Pois é, o cara consegue. E aí isso assusta até o Jojen, né? Porque aquilo é uma coisa que ninguém consegue fazer, né? Uma coisa é entrar no corpo de um animal e etc. Agora, entrar no, sei lá, dominar a mente de um ser humano, né? Um ser humano ainda não tinha conseguido fazer. Foi isso que deixou. Pelo menos, não que o Jojen soubesse, né? Provavelmente o Bran foi o primeiro. Em algum momento ali a gente olha o Ordo ali caído, a gente pensa, cara, fudeu, o Bran matou o Ordo. Ordo. Isso Ordo. Seria uma merda maior aí. Quem que ia carregar ele agora? Né? Pois é, né, cara? Que merda que ele ia estar. Pois é. Mas, e aí, logo depois que isso acontece, o Bran consegue entrar no verão e dar uma ajuda lá a eles, né? Ataques selvagens e etc., que estavam quase descobrindo eles escondidos lá num canto. E logo em seguida acontece mais uma separação na família Stark, né? A gente fala que a Osha não estava nem um pouquinho afim de atravessar a muralha e eles tinham que ir. Daí ele fala, ah, então tá, tu leva meu irmão e o lobo dele, eu sigo aqui com o Hodor e os irmãos gêmeos aqui que apareceram. Não, eles não são gêmeos. Mas enfim, eles continuam lá com o Jojen e a Mira para tentar atravessar a muralha. E aí você vê, como eu disse, novamente os Stark se separando mais uma vez, né? Agora é o Rickon e a Osha indo para um outro canto. Até aquele ditado, né? Dividir para conquistar. Nos Stark é diferente, né? Eles dividem para morrer sozinhos. Né? É, exatamente, né? E morre um em cada canto de Westeros, né? Eles estão seguindo a máxima do Loyce, viver juntos, morrer separados, né? O tempo inteiro. E como a gente falou desse encontro de selvagens, né? E tinha uma. E essa coisa dos. De sempre que os Starks estarem para se reunir, acontece alguma coisa para eles se separarem? Bom, quem tava nesse grupo de selvagens que quase encontrou com eles é o Jon Snow. Isso por quê? Porque no final da segunda temporada, o Jon Snow, pra ficar vivo, né? Ele teve que meio que dar uma de agente duplo, né? Ele teve que passar pro lado dos selvagens, matar um dos membros lá da Patrulha da Noite, né? O Corin Meia-Mão. E era o que sacaneava ele direto, né? Isso, é, mas que no final foi o cara que conseguiu salvar a vida dele, né? Porque se sacrificou pra que ele continuasse vivo. E aí ele conheceu o Mance Rider lá, né? O que é o rei pra além da muralha, né? Que é o rei dos selvagens, etc. Pôde ver todo o exército selvagem e finalmente perdeu a virgindade lá com... Perdeu o cavalo. É! Numa cena bem legal. É, com a Ygritte lá, a mulher quase que estuprou ele, né, cara? Porque se dependesse muito dele partir pra cima, ela foi tentando ele de tudo quanto foi jeito, né? Até que... Ela Mas em compensação, que... ela ficou gamadinha, né? É. Com as técnicas dele. Faça aquilo de novo, né? O pessoal lá, o selvagem, são meio fracos nessa parte, né? É, sim. Ah, provavelmente. Mas teve um momento na série também que tinha um selvagem lá dando altas aulas de como que devia fazer e etc. lá no episódio. Mas não adiantou de nada, né? Ela preferiu o cara lá, o Jon, né? O Jon Snow, né, cara? É, pois é. Dá a entender que ela tinha uma certa experiência e mesmo assim, pô, o Jon fez melhor, né? Ele não sabia fazer nada, né? Então ele tentou um negócio ali que alguém deve ter falado, ó... Mulher gosta disso. Ela acabou. É, pois é, né? É um negócio meio fantasioso, né, cara? Na primeira vez que ela dá uma dessa, é meio fantasioso, enfim. Mas é uma série de fantasia, né? Então não tem problema. Fantasia medieval. E o cara fez sexo oral na mulher. Impossível isso, cara. Mas aí ele vai, escala a muralha numa cena que... Bem, bem bacana, né? Aquela cena da escalada muralha, eu pelo menos achei. E aí, falando sobre a parte técnica, já o CGI de quando eles chegam em cima da muralha, eu já achei que não ficou tão bom assim. É, era um topo meio fraquinho, né? Da muralha ali. Em termos de imagem, não ficou, não, tão bom. É, a gente não falou isso quando a gente falou do Bran, né? Que esse poder que o Bran tem é que ele é um Org, né? como eles chamam, né, os humanos que conseguem entrar no corpo dos animais, etc, conseguem dominar os animais assim. Olha só, aqui no Brasil eles dão outro nome para o humano que entra nos animais, é caipira. Em vários lugares. Eu acho que é melhor a gente descrever de outro jeito. Tá, então como é que é? Dominar a mente dos animais, hein? É, melhor do que entrar nos animais. Isso, então tudo bem. Tinha, então, entre os selvagens um orc, e dessa vez ele dominava a mente de uma águia, né? Que é o ourinho ou alguma coisa assim. Então, e aí você nota que a selvagem tava num ciúme foda dele com a Ygritte, né? O cara tava de olho mesmo, né? É, né, mas é uma ruiva, né, cara? Inclusive a Ygritte fala uma coisa pra ele, né? Porra, tu tava afim o tempo inteiro, mas nunca chegou junto, nunca falou nada, e agora só porque eu arrumei um outro é que tu vem cheio de graça, vem ficar com ciúme. É. Ele achou que bastava os olhos de águia dele, Não adiantou muito, não, né? Não, engraçado, né? O cara dominava uma águia, né? Pra usar os olhos da águia, mas ele era vesgo, né? Vocês repararam nisso? É verdade, né? Talvez por isso, né, cara? O cara precisasse da águia pra enxergar direito. Escolheu a águia, né? Necessidade, né? O momento em que o John passou quase a temporada inteira como um agente dupla, atuando ali junto com os selvagens, mas aí teve uma hora que ele não conseguiu manter o disfarce, que ele ia ter que matar um inocente, né? E aí ele não conseguiu fazer isso, acabou se revelando realmente como alguém da patrulha, ele não tinha mudado de lado porcaria nenhuma, e foge, né? Mas não ficou um pouco forçado isso? Assim, tipo, os caras, assim, tá certo que eles desconfiavam dele, né? O cara é da patrulha, o cara poderia não tá enganando mesmo, mas ele não quis matar um inocente, então ele não é do nosso grupo. Eu acho sim. Eu pensaria a mesma coisa. Não, amigo, assim, tá comigo. É. Porque era o teste, cara. O cara falou: ó, se você estiver junto com a gente, você vai matar esse cara agora. Não, olha só. Se fosse assim, sei lá, ele não quer atacar a patrulha da noite, pô. Aí tudo bem, o cara ainda é da patrulha. Não, o cara não quer um velhinho inocente que cria cavalo ali. É, sei, né? Mas tudo bem. O cara, Não era um velhinho inocente. Era um velhinho que era... Ele meio que trabalhava pra patrulha da noite, né? O cara criava cavalos pra patrulha da noite. O cara falou: olha, amigo, nós somos selvagens e a gente mata esses sulistas todos aí, porque pra gente todo mundo é sulista, né? Eles vivem a morte. Então, se você não estiver junto com a gente, se você não matar o cara, é sinal de que você ainda é um corvo. E aí... Tem que fazer a mesma coisa que os selvagens fazem. É. Ele não faz... É, exatamente. Verdade, eles queriam forçar, né? Eles queriam forçar o Snow a se revelar, porque aquele Warg lá, ele já tava desconfiado, né, do Jon Snow, né? Então, aí é quando, na verdade, as histórias se cruzam, né? Eles estão bem perto de onde o Bran e o Rickon estavam. Ele é ajudado justamente pelo Bran, né? Dominando o verão. E consegue escapar ali. Não mata, obviamente, não ia matar o inocente e vai embora. Eu acho que ele é atacado pela águia também, é importante falar isso. Né? Ele mata o Warg, né? O selvagem lá, e a águia ataca ele na mesma hora, né, cara? Essa coisa que não ficou meio muito clara pra mim, porque antes de morrer de fato, o Warg, ele consegue passar pra águia. Uhum. Mas o corpo dele, humano, morreu. E aí? Ele fica na águia. Bom, se não for spoiler, eu diria que pelo livro ele fica na águia, mas bom... Não, é porque assim, a gente vê que o corpo humano dele morreu, o Jon Snow matou. E a gente vê a águia atacando... Não, um pouco antes dele realmente morrer, o olhinho dele lá fica branco, e a gente sabe que isso é quando os Logos estão saindo pra... Né, saindo em termos, né? Pra possuir ali a mente do outro animal. Então provavelmente ele deve ficar. A mente dele tá na águia agora. Olha só. Quando morreu. Dois comentários rápidos e inúteis. Primeiro, eu acho engraçado eles virando os olhos quando dominam os animais. Olha só, cara. Isso na minha adolescência era outra coisa. O Léo tá sempre. E segundo, que bom que ele foi, então, com a mente dele foi pra águia, porque deixou de ser vesgo. Podem continuar com um assunto importante. Pois é. E aí, Bom, aí tem a última cena do Jon Snow, que é bem até surpreendente, né? Porque ele tá lá tentando limpar as feridas e tal, e a Ygritte encontra ele. E tem aquele papo de eu te amo, você me ama, e etc e tal. E naquele momento, quem tá assistindo a série jura que a Ygritte vai deixar ele ir, pô, eles se amam e etc. Mas a Ygritte, chorando, começa a mandar flecha pra cima dele. Cara, mas isso não me surpreendeu, não. Porque, tipo assim, a Ygritte, ela é criada por selvagens. Ela é uma selvagem. Por mais que ela seja, que ela ame ele, vamos dizer assim, que a lealdade dela está para com os selvagens, assim como a lealdade dele está para com a patrulha. Não, é, é claro que ele tem um código moral diferente do dela. Ele não vai matar ela. Ou ele traiu, né, não só os selvagens, mas traiu a ela. Para ela, ela foi traída por ele. Então nessa, ela tinha que tentar impedir ele, né? Mas assim, acredito que ela não tenha dado 100% de si para poder matar ele. É uma diferença, né? Porque se eu não tô muito errado, no livro ela nunca descobre, né, que ele realmente não tinha passado pro lado dela, né? É, aquela cena ali não acontece. Seria só mais tarde na história e já em um outro momento, em uma outra situação da história. Ele chega ferrado no Castelo Negro, com flechas e tal, mas... Não por causa dela, exatamente, né? Então, é pra dar um lance dramático diferente, assim, na dinâmica deles e tal. Olha, por um segundo só, eu achei que outro Stark ia morrer. Todo mundo ficou com esse medo, acredito. Depois do penúltimo episódio, ficou todo mundo com esse medo. Mas acho que, não dá pra descartar nada, né? É, mas achei que não seria nesse momento, assim. Era muito gratuito, né? Pra vocês. Seria. E fácil demais, né? Não ia ter impacto tanto assim. Não teria. E falando da Patrulha da Noite, a gente tem que falar da cara. A gente tem que falar dele, porque ele é um personagem importante, porque ele tá ali na trama, aconteceu bastante coisa importante ali na história dele, mas porque ele é um nerd, eu não gosto do Samuel, cara, é o gordinho, eu não gosto dele. É o gordo fazendo gordice. Ele é um gordo fazendo gordice, sendo humilhado, bullying toda hora, tal. Mas olha só, vamos dar o crédito pro cara, pô, em 300 mil anos ninguém tinha conseguido matar um dos outros, né? Um dos daqueles White Walkers. E ele consegue. Então, tipo, poxa. Consegue naquelas, né? De uma cagada do caramba. O cara encontrou na cagada uma vidro de dragão, obsidiana lá, o aço de dragão, né? E achou na cagada e na cagada usou contra o White Walker. Aí ele descobriu, beleza. Então, lógico. Foi na cagada que ele descobriu, mas ele teve o impulso de tentar matar o White Walker, né? Ele teve esse impulso. Uma coisa que, assim, no normal, vamos ver, né? O Sam, no normal dele, tá sempre fugindo. Pois tá, é, mas ele se cagando de medo, mas ele teve esse impulso de tentar matar o White Walker. E o impulso também movido por quase tudo que acontece em Game of Thrones, né? Mulher. Tinha a mulher ali do lado, ele tava querendo dar uma parecida pra mulher. Se a mulher não tá ali, ele tinha largado tudo, tinha tirado a roupa, tinha saído desvairado, correndo. Mas aí, tinha uma mulher que queria fazer que não. Graça, cara. Sabe que não? Ele não. Se fosse um dos outros lá e tal, talvez, mas ele não. No entanto, nesse último episódio, quando o mestre pergunta se ele se lembra dos votos dele e tal, ele fala justamente isso. Tem uma parte que fala de proteger os homens, ele diz que ela faz parte desses homens. Desculpinha, Bárbara. Ali foi o que ele arrumou pra conseguir não ficar tão mal na fita, cara. Mas aquela hora ele nem gagueja, aquela hora ele... Pô, tá decorado, né? Tá preparando, preparando ali, lógico, pô. O cara vai chegar com uma mulher e um filho. Ele tem que ter alguma coisa pra falar, né? Então... É proibido fazer sexo, mas ele se apaixonou. Pois é. E uma cena dessa temporada, que faz parte também desse núcleo que a gente não pode comentar, teve a cena, obviamente, muito bacana dele destruindo o White Walker, mas a cena da batalha lá no Chrysler, na batalha na cabana do Chrysler, né? que é quando morre, né, o senhor comandante Mormon. Cara, aquela cena também foi bem impactante. Foi muito boa, cara. Todo mundo tava torcendo pra aquele velho das mulheres morrer logo, né? É, não. Todo mundo queria ver a morte do Craster, né, cara? Só que aí, numa dessas, morreu também o Mormon, né? Pô, isso foi sacanagem, cara. Porra, tu viu o Mormon ali, o cara também é outro cabrão, né, cara? Ele tava lá mesmo ferrado e matando todo mundo e não tava arredando, até que aí não conseguiu. O cara conseguiu prender ele lá na parede e não teve como ele sair dali. Pra tu ver o que a fome e o desespero não faz com a pessoa, né? Com é as verdade. Pessoas, né? É verdade, os caras estavam ali frio, na fome, pois é. Desesperados com sabe-se lá o que sobrenatural atrás deles. Mas eu acho que tem um erro de continuidade aí do oitavo pro décimo episódio aí, porque quando ele mata o White Walker lá na cabaninha, na hora que vem aquele monte de corvo, ele cata a menina, a Gilly lá, e corre. Ele não pega a daga. Ele não pega a daga. Pois ele não, sim, cara. E depois ele entrega a daga pro Hodor depois. Não. Por quê? Não. Ele entrega. Quando, no final da segunda temporada, ele, junto com aqueles outros dois, eles acham várias adagas. Ah, ele então ele tinha um monte guardado. Isso, ele tinha um monte guardado. Na verdade. Ele entrega uma adaga pra cada um deles. Ele entrega pro Bran, pro Odo, ele entrega pra cada um. Não, beleza. Deles. Eu concordo, na verdade, isso, eu tava na dúvida se era um erro de continuidade ou se realmente ele tinha encontrado mais de uma, porque a minha esposa ficou revoltada, assim, tipo, quando... Porque fica nítido que ele larga a daga lá, né, e sai correndo. Não pega, ela ficou revoltada, ela, que gordo burro, não é possível, largou lá o aço de dragão, como é que não, pode? Mesmo que ele não, mesmo que, sabe, ele tivesse outras... Não dá em árvore, né? Não dá em árvore essa porra, né? Não, lógico, eu também pegaria, porra, claro. Ou seja, continua sendo burro, né, de ter deixado. É, de qualquer forma, ele continua sendo burro, né? Menos, mas beleza, né? Não, beleza, porque eu não lembrava disso aí, porque acontece muita coisa, assim, então às vezes eu acabo não lembrando de tudo, de cada detalhe que acontece. A gente falou um pouco sobre o Deus do Fogo, né? Quando a gente falou da Melisandre e tal. O Deus do Fogo, essa nova divindade, etc e tal, ela é muito importante num outro núcleo, que é o núcleo onde a Arya se inseriu durante a terceira temporada, né? Que é o núcleo da Irmandade lá, que é comandada pelo Dondrick, pelo olha o que eu ia falar, é Dondarion. Beric Dondarion. Beric Dondarion. O Beric Dondarion, até essa terceira temporada, ele tinha aparecido com mais destaque em um momento na primeira temporada. Eu só fui lembrar quando eu revi agora a primeira temporada. É um momento em que eles falam que o Montanha tava fazendo uma série de merdas, né? O irmão lá do Cão de Caça tá fazendo uma série de merdas em outros lugares de Westeros. E o Ned Stark, que naquele momento era a mão do rei, envia o Beric Dondarion lá pra... prender o Montanha, né? É, exatamente, pra deter o Montanha. Cara, quem detém o Montanha? Cara? Pois é, né? Vamos ver. Mas enfim, e o cara ficou esquecido. Foi comentado isso na primeira temporada e o cara ficou esquecido. E de repente, na terceira, né, ele volta como líder de uma irmandade. E você vê que aquela ali é uma irmandade meio que a política, né? Eles não estão. Apesar de eles estarem meio que apoiando os Stark de alguma forma e serem contra os Lannisters. Eles não fazem parte do exército do Robb, né? Eles não estavam inseridos no exército do Robb, né? Na verdade, ele chega a mencionar que tem desertores de vários exércitos ali, né? É verdade. Não é só dos Stark, né? Ele chega a mencionar que tem dos vários lados, digamos, dessa guerra de vários reis aí, né? E aí você vê juntando-se, né, várias coisas que em alguns momentos eram apenas comentadas, né? O sacerdote lá que lutava com a espada de fogo, isso é comentado desde a primeira temporada. Só que ele não tinha aparecido, não tinha destaque nenhum. E dessa vez ele aparece e aparece com grandes poderes até, né? A luta com o Cão de Caça é muito boa, cara. É, só pra gente contextualizar aqui, o Beric Dondarion, ele tá liderando ali, encontra a Arya e o Cão de Caça, né? O Cão de Caça tinha fugido, corrido de Porto Real depois da Batalha da Água Negra e de todo aquele fogaréu que ele viu lá. E aí ele encontra com, por acaso, né, o grupo dele, né, o sacerdote de Mir lá, encontra com a Arya, e logo depois eles dão de cara com o Cão de Caça. O engraçado é que ele não tinha reconhecido a Arya, né? Eles só reconhecem que estão com o Stark depois que o Cão de Caça essa que logo depois entra na taverna, dá de cara com ela e fala: o que você tá fazendo com o Stark aqui? Cara, ninguém reconhece a Arya, né? É verdade. Ela passa por vários lugares de Westeros, assim, realmente, só quem teve muito contato com a família Stark, propriamente dita, que sabe quem ela é. Então ela passa desapercebida na maior parte das vezes. É bom dizer que o Westeros não tem Facebook, né, cara? Então as pessoas passam desapercebidas mesmo. Até o Twin Lannister, né, teve cara a cara com ela ali várias vezes e não sabia quem ela era, né? É, vamos dar o crédito ao Twin Lannister, que foi o único a perceber que era mulher, né? Porque ele achava até que era homem, né? E a gente tava falando da batalha, né? Então, eles decidiram que o Conde Cassio ia ser julgado pelos crimes dele através de uma batalha, né? E aí, imagina um cara que morre de medo de fogo lutando contra um outro com uma espada em chamas, né, cara? Eu achava que não dava pro Conde Cassio aquela luta. Eu já achava que qualquer um enfrentando o Conde Cassio, fora o, digamos, o Montanha e mais uns dois ou três na série toda, já tava destinado a perder mesmo. O cara é muito bom, né? O cara luta pra caramba mesmo. Mas esse daí, ele tava lutando contra a fraqueza dele, né, cara? Mas até aquele momento não é revelado, né? Não, na batalha da Água Negra já tava meio que revelado que ele chegou a falar, não. Pô, quando ele viu aquele fogaréu todo que ele sai correndo, cara, acho que ficou nítido pra todo mundo. O cara já tinha cara queimada pelo fogo. Eu já imaginava. Eu, assim, é porque às vezes a pessoa já leu o livro, ela tem um entendimento diferente. Pode ser. Mas, assim, eu não li o segundo livro em diante. Então, aquela cena que ele sai fora, assim, pra mim, ele pensou assim, porra, vai dar merda aqui, vão matar o Joffrey, vão dominar Porto Real e vão me matar. Então, ele se mandou. Não, até porque ele se manda depois que o Joffrey se manda. Não, depois sim, que mas... o Joffrey se arrega, não é? Mas também é no momento em que ele olha e vê todo mundo queimando. Quando ele sim. sai e vê todo mundo queimando. Aí, cara... não é fogo e eu sairia correndo do mesmo jeito. Lógico. A visão de quem tá vendo só a série é diferente. Ali, não, pode ser. Ele não passa que é por causa do fogo. Por não. mais que... Mas no, livro isso é mais evidente. É bem mais claro. No livro é bem mais claro. Mas esse núcleo também, né, ele tem algumas adaptações, né? Eles passam por alguns lugares, né? Tem essas diferenças, por exemplo, lá na série eles passam a maior parte do tempo naquela caverna, né? Na verdade, a luta é na caverna, né, na série. Isso, no livro já é numa vila. Isso, é. Eles passam a noite numa vila, já é bem diferente a ambientação e tal. Novamente falando, tem mais personagens, né? A Irmandade é maior, é coisa que não dava realmente, a gente entende que não dá pra transpor pra série. Exatamente. Mas assim, a luta fica muito bacana lá no contexto, a ambientação na caverna, as luzes e tal, o fogo, aquela coisa toda, fica bem legal. A participação da Arya mandando ele matar o cão de caça e tal, né? É bem legal, fica bem condizente com o que acontece no livro e tal. E depois, né, quando o Thoros de Myr acaba tendo que ressuscitar depois que o cão de caça mata, né? Ele mata atravessa o cara com a espada. Dondarrion. E aí você vê que realmente a religião deles, né, do Deus de Fogo lá, é... Realmente, Deus de Fogo não, Deus da Luz, né? Deus da Luz que eles falam. É, a gente tá falando Deus de Fogo, mas Deus da Luz, né? É, o Deus da Luz como eles chamam, né? A gente só vê fogo pra tudo quanto é lado, mas eles chamam Deus da Luz. Deus da Luz. É, que realmente tem algum poder, não é só aquela coisa meio de engana trouxa, né? Mas realmente tem algum poder, isso, né? Tipo, o cara, aquele sacerdote ressuscita as pessoas. Quem pode me falar que ele não tem o poder de ressuscitar, já que a série tem dragão, tem tudo, e por acaso ele é um sacerdote, né? Bom, mas ele se ele dá o crédito pro cara, não sou eu que vou tirar, né, Léo? Exatamente. Tipo, a Melisandre, que é a bambambam da nova religião, aí ela, aparentemente, né? É. Não tem esse poder, tanto é que ela se surpreende, né? Sombra. É, o poder dela é dar filho a sombras. É, pois é. Cara, tipo assim, esse é o poder dela, cara. Tipo assim, não tem nem como dizer que ela não é poderosa. Mas como isso aí também, um pouco adaptado, né? Porque não tem essa cena no livro, né? Apesar de que o George Martin, ele é consultor da série. Então, esse tipo de cena é aprovada por ele. Tem algum tipo de influência, então ele... Ele com certeza ele vai falar, não, eles teriam um diálogo como esse, né? Então. A minha teoria é assim, o George Martin ele tem participação bem ativa na série. Inclusive, um episódio por temporada ele mesmo escreve, né? É o roteirista. No caso dessa temporada foi o sétimo, né? Foi aquele do urso e da Brienne, que a gente vai falar mais à frente, né? Ele escreveu os livros tem muitos anos. Então, assim, ele foi escrevendo os livros. Digamos, aconteceram coisas no terceiro, no quarto, no quinto livro, que ele, assim, pode olhar para trás, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter amarrado uma coisa aqui diferente do que eu fiz. Mas como o livro já tá publicado, já é um sucesso, ele não tem como alterar. A série pode ser o playground do cara, ele pode fazer alguns acertos, que os fãs mais radicais aí podem não gostar, né, que eu conheço alguns que chiam bastante, mas o cara tá participando da série, então ele pode usar a série também para mexer um pouco, que ele não pode mais mexer nos livros. Bom, até o momento, nada do que foi mexido na série em relação aos livros me incomodou. Sinceramente, eu achei que a adaptação ficou muito boa. Mas tem muita gente que reclama. Não, eu sei, eu sei. Minha cunhada, ela não vê a série. Ela até vê a série. Vai ver com raiva. Tipo, ela vê com raiva. Vê pra xingar, vê pra falar mal. Ela vê pra falar mal e pra dar spoiler. Mas, enfim... Aí o que acontece é que novamente tem aquela sorte dos Stark, né, que acompanha a Arya, né, principalmente nesse momento. Eles estão prestes a... ela estava esperando ser levada a Correrio, né, onde é a família da mãe dela, onde vivem os Tully, né. E eles decidem que não, tem Lannisters em outro lugar, vamos pra lá. Ela se revolta que não vai pra lá, né, não vai pra Correrio, que eles estão indo buscar os Lannisters em outro canto e resolve fugir da Irmandade. E acaba caindo lá nas garras do cão de caça, né? Que tinha sido liberto pela Irmandade. Ela se revolta também porque eles vendem o bastardo, né? Pra Melisandre. Sim. Ah, sim, é. Isso a gente não comentou. Na verdade, fica aquela entre... o Torres e Mira é um cara que acredita no Deus da Luz. A Melisandre é uma sacerdotisa, né, do Deus da Luz. Então, a conversa entre os dois ali foi fácil. Óbvio que facilitada pela quantidade de ouro que a Melisandre deixou lá pra Irmandade. E ele deu aquele velho papinho de igreja, né? Esse dinheiro vai servir muito bem pra nossa causa. É, né? Exatamente. Vai espalhar a palavra do Deus da Luz. Né? Isso aí, não vamos criar polêmicas aqui. Não, será que tem algum fiel do Deus da Luz aí que vai reclamar? Não, mas sei lá, né? As pessoas fazem tantas associações. Bem, enfim. Aí a Arya é capturada pelo cão de caça, né? E levada por ele, né? E em algum momento você começa a notar que, apesar dela estar com raiva do cão de caça e ter todos os motivos para isso e etc., o cão de caça ele meio que protege ela até o fim da temporada, né? Até o terceiro episódio, né? Até a gente vai falar do nono episódio, do Casamento Vermelho, o clímax da série, na minha opinião. Até naquele momento ele protegeu ela. E no último episódio agora também, né? Ela arruma briga com os quatro caras que estavam lá falando da família dela e mata um e ele chega pra arrebentar os outros três, né, cara? Mas até o acontecimento ali do Casamento Vermelho, pelo menos pra mim, né? O lance dele mesmo era o quê? Era proteger a Arya pra levar a Arya pra família dela e ele conseguir alguma recompensa. Era só isso. Mas tu vê que quando eles chegam lá, que ele percebe que o que tá acontecendo e ele impede ela, ele poderia simplesmente ir embora. Foda-se. Exatamente. Não tem mais pra quem entregar. Pra quem que ele vai entregar ela? Pra quem que vai dar ouro ou qualquer coisa que seja pra ele? Você vê que o cara tem lá no fundo, ele tem alguma coisa boa. No entanto, ele chama, inclusive, a Sansa pra ir embora com ele, né? Pra fugir com ele. Lógico que ele devia estar querendo comer, mas de qualquer forma, né? Eu acho que a Arya corre esse risco aí no futuro. Pois é, né? Com essa temporada, já vai estar maiorzinha. Assim como todos os outros personagens da série, eles... nenhum é preto ou branco, assim, né? Joffrey. É o Joffrey. É. Toda regra tem uma exceção, né? É. Até a Cersei, que a gente pode dizer que tem... Tem seu lado bom, né? É, ela tem um lado humano também. Ela tem um lado boa, né? Pô, vamos falar. É. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Jaime nessa temporada, né? Não, exatamente. A transformação do Jaime é impressionante nessa temporada. O Jaime, já passando para falar sobre o núcleo dele, né? Na verdade, a dupla, né? Jaime e Brienne, né? Que é como termina a segunda temporada os dois juntos e eles passam para a terceira temporada. É um casal. E aí tem uma grande diferença, eu sempre falo isso, né? Quando a gente conversa sobre Game of Thrones, que não que me incomode, eu brinco que me incomode e tal, mas não me incomoda, não. Mas é uma diferença gritante. Porque a Brienne, nos livros, ela é retratada como uma mulher muito, mas muito feia, assim. É uma coisa meio até deformada, quase, né? E no, na série, escolheram uma mulher, tudo bem, nenhuma modelo, mas também nada tão horrendo quanto seria no livro, né? Mas é o mesmo caso do Tyrion. É o mesmo caso do Tyrion, exatamente. Que é muito complicado você arrumar uma pessoa assim. Seria muito, muito difícil do público aceitar, né? É verdade. É muito complicado. Eles formaram essa dupla assim, né? No livro fica aquela coisa de que, pô, você acha que o Jaime tá começando a sentir alguma coisa pela Brienne, mas é meio difícil porque ele tem aquela paixão pela irmã, né? Aquela coisa meio que muito forte, né? Aquele amor pela Cersei e tal. Mas ainda assim ele tem, sei lá, um sentimento, alguma coisa diferente pela Brienne. Tanto é que no momento em que a Brienne tá para ser estuprada, ele na série mesmo, ele fala, não faz isso não, o pai dela daria uma ilha de safira se você devolver a filha dele intocada, etc e tal. E no mesmo momento em que ele faz algo de bom, né, talvez a primeira coisa boa que ele tenha feito na série, né, acaba que ele sofre as consequências depois. Uma cena que foi bem impactante, que termina um episódio dessa forma, né? Arrancando a mão direita do cara. Ou seja, o cara era tido como um dos maiores guerreiros de Westeros, né? Capitão da Guarda Real, e simplesmente arrancam a mão dele, né? A mão da espada. Isso daí realmente foi uma coisa que eu acho que contribuiu também para o amadurecimento e até para a mudança de postura do Jaime pro restante da temporada. Não, a série tava assim, morna, né? Esse foi o momento que a série engrenou um pouco mais, né? Tava tendo uns capítulos assim de história, né? Não enrolação, mas histórias e um pouco de reviravoltas, mas nada tão impactante. Então, o primeiro capítulo que terminou mesmo com cliffhanger, né? Foi esse do Jaime, né? Acho que foi o que terminou com o cliffhanger mais forte, né? Sim, dessa terceira temporada. É, eles estavam meio que também naquela preparação, né? E aí realmente foi aí que começou a pegar um pouco mais. Essa relação dele com a Brienne é bem interessante, porque foi existindo um pouco de... foi criando um pouco de respeito entre os dois, né? Eles começaram a se entender um pouco, né? É fruto da convivência, né? Quando você começa a conviver com uma pessoa, apesar das diferenças, por mais que você faça uma imagem de uma pessoa, conforme você vai passando mais tempo com ela, a tendência é você ir conhecendo e você vai respeitando, né? De uma forma ou de outra. De Estocolmo também ali, né? Eu acho que talvez um pouco. talvez, né? E depois, quando eles... Como estão os dois fragilizados, né? Lá na mão dos dois, do Loki lá em Harrenhal, que o Jaime conta a história dele, aí realmente é aí que realmente conseguem realmente ter um respeito grande um pelo outro, né? Eu acho, né, que no momento em que o Bolton, ele liberta o Jaime, né, pra voltar, e até ali já começa a demonstrar um pouquinho de pra que lado que o Bolton tava, né, que ele diz, mande lembranças minhas ao seu pai, etc e tal, e ele libera o Jaime pra voltar pra Porto Real e segura a Brienne, né, você vê que o Jaime vai e ele fica incomodado com aquilo, ele não se sente satisfeito de estar voltando e deixando a Brienne pra trás, né, e aí culmina com ele retornando e um cara sem a mão da espada, sem a mão direita, entrar numa arena, uma mulher que tá brigando com um urso e uma espada de madeira, né, cara? Uma espada de madeira. Aquilo ali realmente foi bem... Se protagonista. Você vê um ato de um ato de nobreza mesmo muito grande do Jaime ali. Só faltou o beijo. Se tivesse o beijo, eu aplaudiria. Não, se tivesse o beijo, ia cagar, sério, na verdade. Tô zoando. Sei lá, eu acho que foi o momento de redenção do Jaime em relação às coisas que ele tinha feito, principalmente o maior crime dele, né, que foi com o Brahma, quando ele joga. Sim. Não, e é um personagem que não tinha sido muito explorado na série, né? Digamos, na primeira temporada teve um pouco, mas ele foi deixado um pouco de lado, né? Ele ficou preso o tempo inteiro, né? É, ele ficou lá como prisioneiro, né? Um dos motivos da guerra, mas agora explorou um pouco mais e, como você falou, né? Teve, digamos, uma reviravolta na vida do cara, né? Perdeu a mão, ele usava espada, ele foi prisioneiro durante tanto tempo, ele acaba se afeiçoando à própria sequestradora quase, então o cara volta pro Porto Real, mas não volta o mesmo que ele saiu, né? Só queria fazer uma pergunta antes, que eu realmente eu não me lembro. É, no livro tem... Não, acho que não tem essa cena, né, dele entrando no do urso aí e tal, né? Tem. Tem? Tem a arena do urso. Tem não arena. Não me lembro, cara. Tem a arena do urso. Inclusive, tem essa música e tal, que é, a música fala. Eu me lembro. Então, do urso e a donzela, e tem essa cena no livro. Poxa, nossa. Ô, Ricardo, você mesmo esqueceu de um urso, Ricardo? Ele esqueceu de uma batalha de um urso contra uma donzela, não, né? Nossa, eu não e lembro. E tem uma música parte pra lembrar ele disso. Não, então, da música eu lembro, mas eu não lembro dessa parte no livro. Tem tanta coisa no livro que... Tanta coisa importante que acontece no livro, né? E tem coisas que ainda vão acontecer na série, né, que são ainda mais importantes que, nossa, isso aí passa batido. É uma série com dragão, né, urso é fichinha. Porra, pois é, né? É urso, porra. Hold on! E aí, falando sobre essa situação em Porto Real, né, lá onde a galera tá, onde são feitas as maquinações do reino, né, você vê o Twin Lannister, ele chegou, na verdade o rei é ele, né, cara, ele chegou botando banco em todo mundo, Joffrey fica gritando de lá, ele é o fodão, ele é quem chega lá, o cara começa a falar, você já vê que nego já baixa a cabeça, ele só precisa olhar, cara. Eu vendo a série tenho medo, imagina a galera que tá lá com ele. Cara, imagina esse cara como teu chefe, né? Puta que pariu, que merda, viu? Imagina. Não, ele é foda, cara. Ele manda em todo mundo. Até no rei, né? Ele manda no rei, né? E o rei não tá gostando muito disso, não. Não, mas e vai fazer o quê? Ele não tá gostando, mas vai ter dois trabalhos, né? Gostar e desgostar, né? É legal é aquela conversa dele com aquela coroa do... Ah, a Tyrell, né? Olenna Tyrell, que é uma outra personagem que surgiu nessa temporada também muito bacana, né? Roubou a cena, né? Um acusando o outro, mas tudo nas finés, né? Nada de discussão nem nada. O seu neto é viado. Ah, o seu filho traz a sua filha. É, mas tudo isso sem dizer, tudo por meias palavras, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal foi numa hora em que ela tava comentando, né, sobre os lemas que cada casa em Westeros tem seu lema e tal. Uma das cenas em que ela apareceu, ela fala isso, né? Que o lema do Tyrell era uma merda, né? Perto dos outros. Ah, porque de flores, né? O inverno está chegando, ouça-me rugir e tal. Nossa, é a fúria. Não semeamos, aí vem o Tyrell, alguma coisa. Lá a ver com o crescimento, né? Ah, deixa-nos crescer, eu não lembro agora qual era o tempo. Mas ela desce o pau em cima do lema da casa dela mesma, né? Dizendo que isso não dá respeito a ninguém, isso não é uma coisa. Ela é aquela vovó que já não tem nada a perder na vida e que sempre fala as verdades. Toda a família tem uma vovó assim. É, exatamente. Ela vai contando as verdades. A vovó que peida no jantar de família, a vovó que fala as coisas na cara, ela é essa. É essa daí. E a Margaery Tyrell, né, cara, ela também rouba a cena por vários motivos, né? Mas enfim, ela também é um personagem bem interessante, né? Você nota, você compara a malícia dela com a inocência idiota da Sansa, né? E você vê que, cara, como é que pode, né? Elas têm, sei lá, quase que a mesma idade na série. Quando elas conversam sobre sexo, fica claro. Exatamente, né? A diferença gritante. importante entre as duas, né? Entre as duas. A Sansa, inclusive a Sansa, cara, ela é um... A Sansa. É uma das personagens que eu menos gosto na série, cara. Eu acho que, na verdade, ela é escrita justamente pra você não gostar dela. Porque, assim, você vê, né, ela tem... Tudo bem, em algum momento na série ela imagina que vai casar com Loras... Aí fica toda empolgada, mal sabe ela, né, que do que ela gosta ou do que ela acha que gosta, o Loras gosta muito mais, né? Mata do sacanagem. É verdade. Mas ela fica toda empolgada e tal, aí depois ela... E ela não aprendeu nada, porque ela tinha ficado empolgada assim na primeira temporada quando ela achou que fosse casar com o Joffrey. E não adianta... Exatamente igual. E ela, mas ela não aprende, cara. Aí ela descobre que não, que aí fazem as maquinações lá, o Twin Lannister, óbvio, que vai querer arrumar um jeito de conquistar o norte, casando um Lannister com um Stark. E aí, o cara, ela vai e descobre que vai casar com Tyrion, que é o único cara que tratou bem ela na porra de Porto Real desde o momento em que ela chegou. E aí ela fica revoltadíssima porque é uma... Não, ah, cara, perto do que poderia acontecer com ela, cara, eu acho que ela tá num lucro foda de ter casado com Tyrion. Mas fica renegando o cara, assim, né? Você nota nitidamente, né? É, isso você. Isso quando você pega no livro, você tem uma noção melhor. Porque aí, como tem um. Você tem uma explicação melhor. Porque aí ela fica fazendo aqueles sonhos de princesa, do príncipe encantado e não sei o quê. E ele é um anão feio, bababá, aquela coisa toda, né? Na série é muito corrido, né? Então você não tem muito essa... Não pega essas nuances, né? É, ela fica decepcionada e você imagina que seja por isso, né? Mas você, não, você acaba se importando com o Tyrion porque você vê que ele é um personagem legal da segunda temporada, da primeira temporada pra cá, né? Não, é... Ele respeita ela, né? Inclusive ele fala, olha, não, eu não vou deitar com você enquanto você não quiser. Entendeu? É, exatamente. Apesar de tudo, dele ser, como falam, pervertido e tudo, ele nunca transou com ninguém que não quisesse, né? Mesmo que ele tivesse que pagar por isso. É, e mas, enfim. E tem uma dinâmica interessante, né? Porque a serva dela é. A Shai, né? É a Shai, que é a amante dele, né? Então dá uma dinâmica interessante deles três, né? Isso. Um personagem que fica meio apagado nessa temporada, né, é o Mindinho, também que faz parte do núcleo. O Mindinho e o Varys. O Varys aparece até um pouco mais, mas também sem lá muito destaque. E o Mindinho ficou bem apagado, bem pequenininho mesmo, né? É o papel dele na série. Porque... É, e se eles não fazem uma adaptação também, ele apareceria menos ainda, menos, né? Menos ainda, é verdade. Porque é um daqueles casos de condensar dois personagens em um, né? Porque quem nos livros, quem faz aquela comunicação lá, da Sansa fugir, não sei o quê, é o Sor Dontos, né? Que abre uma oportunidade pra Sansa fugir de Porto Real é o Dontos. E no caso, não é isso que acontece. Porque não ia ter como, né? Mais um personagem. Então, exatamente. Juntaram, e aí fica sendo o Mindinho lá, a válvula de escape, caso a Sansa resolva... ou precise, ou o que quer que seja, sair de Porto Real. É, e na verdade, quando o Varys descobre, ele acaba atropelando os planos dele, né? É, pois é. É, que depois você acaba descobrindo que, pelo livro, né, que o Sor Dontos agia em... Amando do Mindinho, né? Então, eles condensaram, né, na verdade. É, eles só... Tiraram o intermediário. Né? Tiraram o intermediário. É que isso pra... Se, por exemplo, se você fosse alargar mais a história, desenvolver mais a história... Seria interessante, porque você esconde essa informação, né? Você faz isso direto, você perde um pouco da... Mas como tudo nessa temporada é muito corrido, né? Você não tem como fazer isso, né? Senão teria que ser 3 ou 4 temporadas para contar esse livro todo, né? Uma coisa também bacana a gente citar que acontece nesse núcleo de Porto Real é a tensão que existe entre a Cersei e a Margaery. Elas ficam meio que se alfinetando, mais por parte da Cersei, né? Que fica vendo. A Margaery é muito esperta, ela vai lá, ela tenta dominar o povo, ela faz caridade e tal. Você vai notando que o povo começa a gostar muito mais do cereal do que do Lannister, né? No livro isso fica mais claro até. Não só o povo, né? O próprio Joffrey também fica meio encantado ali. Isso. E aí tem aquele ciúme de mãe também no meio, né? Aquela coisa assim. E fica uma... Sogra, né, cara? A sogra é foda, né? E aí começa a alfinetar, né? E também tem aquele lado também da mulher, da outra ser bonita, mais jovem, etc. Pois é. Ela tá realmente jogando com ele, né? É, ela manipula. Ela manipula ele totalmente, né? Porque ela faz o jogo dele, agrada ele e tal. E ela percebe que ela tá realmente manipulando o filho. E é o que e ela tá fazendo um jogo que ela fez com o Robert, né? É, pois é, exatamente. Então e ela vê o Robert não conseguiu fazer com o filho, né? Ela não conseguiu manipular exatamente. O Joffrey pra fazer o que ela quer. Exatamente, então ela vendo que ela tá perdendo, né? O Joffrey, apesar de ser o capeta em forma de guri, ele não é muito inteligente, né? Não, ele só é um babaca. Ele só é um babaca morda, assim, tipo, exemplo, babaca. Joffrey Lannister Baratheon. Cara, ele. Daí você vê, cara, que realmente o cara é o babaca mesmo, assim. Não tem um momento na série em que ele não esteja sendo babaca, assim. É impressionante. E é por isso que, né, tem duas cenas muito boas, né, dele com o Tywin, né? Que a primeira é quando ele chama o Tywin lá no trono tal, e é muito legal. O Tywin sobe as escadas. Né, aquele barulho dos passos, né? E ele vai se encolhendo no trono, assim, o Tywin fica grandão, e ele fica com aquela cara, assim, meio virando o rosto, assim, com medo. E o Tywin fala com aquela muito calma, aquela coisa, conta aquela história toda, não sei o que, tá, né? E a cena agora, na última temporada, que a Cersei vê que ele vai se fuder total. Né? É, não, o cara leva ele embora, tipo, e ele manda o. Vai dormir, vai dormir. Dá um negócio pra ele dormir. Cara, ele manda o rei de toda o Westeros ir dormir, cara. Ele manda o cara pra cama de castigo. De castigo, vai pra cama de castigo, meu irmão. Ah, é assim, é fácil. Ele é o melhor personagem da temporada. Porque ele bota o rei pra dormir, ele bota os dois filhos que ficam. Ele bota os dois filhos no bolso, ele bate o pau na mesa lá e bota os dois filhos no bolso, que um fica cutucando o outro lá e dá um. E dá um checkmate lá na véia também, e ele domina a parada de um jeito. Além de fazer um estratagema foda pra acabar com a guerra, né? Pra acabar com os Stark, né? Ele é foda. Ele é o melhor personagem da temporada. Apesar de ser um pai filho da puta, né? O que ele fala pro Tyrion, a forma como ele trata o Tyrion ele tem... O que ele falou pro Tyrion nesse último episódio, caralho. É, realmente é o tipo de coisa... Ele já dá uma rasteira ferrada nele no começo da temporada, né? Isso, e repete no final. Então é do cacete, né? Ele realmente, o cara é pra aplaudir de pé, o cara é foda. O cara é foda. Eu não queria ter um pai igual ele. Mas, porra, né? Eu não queria ter, nem passar por ninguém, nem próximo dele, cara. Eu não queria ter ele nem assim de tio distante, assim. É, tio distante, tio nem, avô, nem de conhecido no Facebook, cara. Não queria nem de conhecido no Facebook. Ah, merda, mas todo mundo queria ter ele como aliado, né? Não como inimigo. Ah, isso. Se tiver que escolher entre ele, aliado ou inimigo... Com certeza. É porque é como ele falou, né? Tipo, você. Não é a coroa que dá poder, né? Ele não, quem falou, na verdade, foi o Tyrion, né? Não é a coroa que dá poder, né? O que dá poder é que tem o maior exército. É isso que dá poder. E ele é foda. Ele tem o maior exército, o exército mais bem preparado. As artimanhas e tal, é tudo ele, cara. E aí, só pra gente fechar o núcleo, que eu não poderia deixar de... O escudeiro dele ganhou meu respeito, hein? O cara que conseguiu fazer com que as prostitutas devolvessem a grana realmente merece o respeito de qualquer um, né, cara? Aquela cena ficou muito bacana. Porque fica ele e o Bron, né, lá querendo saber o que, que ele tinha feito, né, cara? Com as mulheres, para as mulheres devolverem o ouro. Aí ninguém fala. Não sei. É. Mas você vê que no último episódio, quando ele passa, fica uma mulher comentando com a outra: olha, é ele, tem uma cena assim. Não sei se vocês repararam. Sim. Hold on! Mas vamos atravessar agora o Mar Estreito e falar também de outra da preferida da galera, né? Vamos dizer assim. Vamos falar da Daenerys. Cara, realmente, se você compara a situação em que a Daenerys estava na segunda temporada e a situação em que ela se encontra no final da terceira, isso é o que eu chamo de subir na vida. Eu vou te falar uma parada. Se você vai jogar, imagina assim, você vai jogar RPG e você escolhe a Daenerys é o tipo de personagem que você não joga dado pra carisma. Ela já vem com 20. É verdade. Ela verdade. Usa 20 em carisma durante o jogo inteiro. É, pois é. Você percebe assim que a primeira característica dela, e fica evidente, né, quando ela chega na primeira, logo no início dessa temporada, é que ela odeia a escravidão, né? E isso eles fazem questão de ressaltar o tempo inteiro. Teve uma coisa logo no primeiro episódio, que seria até o que o Léo falou do cliffhanger aí no final do primeiro episódio. Não foi um cliffhanger tão grande, porque na série ele não tem tanto destaque assim, que é o fato do Sir Barristan, né, ser um dos ser aliado a Daenerys, né? Ele estava esquecido, tinha sido tirado da guarda real ainda nas primeiras temporadas e sumiu. E ele reaparece lá, disposto a se aliar àquela que ele considerava realmente a rainha por direito de Westeros, né? Porque ele foi um dos que defendeu o pai dela, né? Ele era da guarda real na época e acabou mantendo o digamos assim, o dever de defender a última Targaryen. E ele vai e isso se revela. No livro é um pouco diferente, porque no livro eles criam uma situação em que o personagem não se revela como sendo o Barristan. Ele usa um capuz, ele fica lá o tempo inteiro, e como no livro você não tá vendo o ator, né? Então fica fácil de fazer. Eu sempre me perguntei como fariam na série, e aí eles já revelaram no primeiro episódio da temporada que não teria como fazer diferente. Mas isso foi uma das características da parte da Daenerys, ela já deixando claro quando ela chega lá na primeira cidade, na Astapor, ela detestava a escravidão e ela toda aquela conversa com o Senhor dos Escravos lá. Ela se incomoda, né? Porque antes disso, ela não fica tão evidente esse asco que ela tem pelas pessoas que escravizam outras. Só que conforme ele vai falando, vai explicando sobre aqueles escravos que estão ali. Os Imaculados, né? Como é que ela vai dizendo como é que os Imaculados são criados? Isso, e tu vai vendo que ela fica com ódio mortal, né? Não é pela forma como o imbecil do cara fala dela. É verdade. Ela tá ali, aquela moreninha tá traduzindo Missandei, tudo pra ela. Né? Vai traduzindo. É, mas ela entende tudo que o cara fala, só que tipo, não é por causa disso. Tu vê que a raiva dela começa a se formar por causa da escravidão. O que me pareceu é que tipo, ela parece... Não é que ela esquece, mas ela meio que deixa de lado o fato dela ser a rainha de Westeros. Né? Ela começa a focar nessa coisa de libertar escravos. É, eu acho que, na verdade, ela se deu conta que ela precisa ter um reino para poder lutar por outro, entendeu? Acho que é mais ou menos isso que ela está se conscientizando. Mas acho que não é só isso, não. Acho que pode ter isso também. Mas eu acho que ela sente um pouco também que, afinal, ela foi vendida pelo irmão, né? Para o Drogo, né? Isso, é. Então, por um tempo, ela foi escrava, né? Teoricamente ela já seria uma pessoa boa, mas ainda passou por isso. Então ela tem todo o sentimento de que, pô, escravidão não é certo, né? E os caras lá que estão escravizando os outros, já que ela tem, digamos, essa oportunidade de reunir um exército, ela tem dragões, ela tem o objetivo de ser a rainha, né? Por direito de Westeros. Então, já que tá no embalo, vai mesmo, entendeu? Então, tudo que tiver na frente dela, ela vai tentar resolver. E ela vai criando uma situação de que ela vai expandindo, né, o exército dela, ela criou uma situação que ela não só aumenta o exército dela, mas ela aumenta seguidores, né? Porque ela libertando as pessoas, ela vai criando admiração e respeito, né? Isso. Se ela tivesse um Twitter, teria 1 bilhão de seguidores, né? Exatamente. Mas enfim, foi o que a Nikita falou do carisma, né? Ela atrai as pessoas. Você vê que não são só os escravos, né? Não é. Os cavaleiros, os guerreiros, eles olham pra ela assim. Não acho assim que todos eles pensem, ela deveria ser a rainha. Mas eles pensam assim, se eu devo seguir alguém, eu acho que vale a pena seguir essa mulher aí. E eu acho também, uma outra coisa, ela vai também se dando conta, né? Porque no início a proposta era ela comprar alguns escravos, né? Que fossem guerreiros e tal. E tentar tomar. E ela se dá conta de que esse tipo de lealdade comprada, né, não é uma lealdade verdadeira e não iria dar a ela o que ela quer, né? Quer tomar o Westeros, quer ser a rainha de Westeros, etc. Então ela vai, ela se conscientiza disso e ela sabe que as pessoas precisam ser leais a ela de pura espontânea vontade. E como ela tem um carisma foda, isso não é tão difícil, né? Eu acho, então, inclusive, que ela tem dois clímax nessa temporada. O final do quarto episódio, que é o momento em que ela toma a Astapor, né, e acaba com a cidade praticamente, manda Dracarys. Que ela dá o Dracarys lá. Dracarys é foda. É uma cena assim, muito foda, porque até então você não sabe que ela fala a língua dele. Quando ela pega ali o bastão, né? Eu acho que ele entrega um bastão, alguma coisa assim pra ela. Chicote, tipo, ela é um começa... chicote. Aí ela começa a falar na língua, a língua nativa dela, né? Que a mãe dela era... Valyriana. Ela é de Valyriana. Ela... na verdade, todos os Targaryen vieram de Valyria, né? Então ela conhece Valyriana, é a língua então... natal, a língua... é a principal língua dela. Acho que foi uma grande reviravolta ali dela, né? Até porque, assim, por exemplo, eu tiro sempre pela reação da minha esposa que não leu o livro, e ela tava revoltada achando que a Daenerys ia entregar um dragão mesmo em troca do exército, né, de escravos. E aí no final ela disse... Ah, isso eu já achei que não ia, não. Ah, pô, é o dragão, cara. É verdade, né, não ia de jeito nenhum. O cara ia fazer o quê? Botar o dragão dentro da gaiola. Porra, exatamente. Olha, com esse livro eu não deixo de esperar nada. É verdade. Quando eu li, eu embarquei. Eu achei que ela ia entregar mesmo. E aí, quando aconteceu, eu realmente achei muito foda. Como o Sr. Jorah e tal, também tava achando que ela tava indo pra loucura de caso pensado e tal, que ela ia fazer. Porque precisava fazer. É aquela coisa, você não você entra assim meio sem esperar nada, sabe? Toma uma decisão difícil, né? E isso que é o bacana, porque você acaba decisão tão, tão extrema, né? Porque ela entrou numa pilha tão grande de que eu tenho que tomar o Westeros e é a minha missão de vida, eu tenho que voltar e tenho que assumir o trono, não sei o quê, que ela ia fazer o que fosse preciso, né? Nem que fosse separar um dos filhos dela, né? Até realmente tem tudo pra poder ganhar o trono lá, né? Porque se ela fosse o tempo todo boazinha, já não seria uma boa candidata pro trono, porque não Exatamente. Pode ser uma boa, muito boazinha pra ganhar aquele trono. De Ned Stark, né? Ned Stark. E aí, mais pro final da terceira temporada, ela toma outra cidade, mais ou menos do mesmo jeito, né? Teve a ajuda lá de mais um personagem que é inserido na série, né? Que é o Daario Naharis lá, um dos mercenários na época que ajudava um povo de Yunkai. Ele trai os outros mercenários, né? Passa pro lado dela, novamente devido ao carisma 20 dela, né? Aliado ao decote, etc. Não, quando eu digo carisma, eu tô incluindo o decote nessa história aí também. Ele viu ela peladinha mesmo. Não, mas ele já tinha até arrancado cabeça por ela, cara. Foi o decote ali na hora. Quando ele viu a pelada, ele já tinha matado até por ela. E ela toma Yunkai com essa proposta, né? Do tipo, olha, vocês são livres. Se quiserem me seguir, beleza. Vocês são livres agora. O nego começa a chamar ela de mãe, né, porque, pô, ela entregou a liberdade pra eles, né, não tem como você ter uma lealdade maior do que essa, né, o nego eleva levanta ela no colo. Aqueles milhares de soldados também, eles olharam assim, mãe, tudo bem. também já assusta, né, os 8 mil lá imaculados, né. E aí é aquilo, né, pra próxima temporada, ela virou uma força muito poderosa, né. Exatamente. Pra quem não tinha nada, ela virou uma força de muito respeito, né? Quando ela finalmente chegar ao Westeros, vai ser um problemão pros caras do outro lado. Né? Exatamente. É que na hora mundo ria dela, né? Na hora que essa mulher arrumar um navio, acho que vão começar a ficar preocupado. Vai ter até um White Walker correndo. Né? Vai virar... Haja navio, né? Porque toda hora... Tá aumentando o número. Vai ter que arrumar navio pra cacete, né? Pra ela. Hold on! Hold on! Vamos falar no núcleo Stark, o núcleo inocente, o núcleo, pra não dizer burro, da série. Cara, né? O núcleo que tá zicado, né? Porque caramba, cara. É zica, né, velho? Não, o Robb Stark, ele tá ali, cara, assim, era óbvio que ia dar merda. O cara, assim, o cara promete que vai casar a filha de um dos grandes lords no momento em que ele precisava. Depois, por causa de, sei lá, se encantou com a mulher e tal, etc. Aí é aquele problema que a gente já falou dos caras que são muito honrados, né? Se é um outro filho da puta, o que faria? ia ficar pegando a mulher lá, entendeu? E ia casar com a Frey lá, a quem ele tinha sido prometido, ia ficar com as duas, provavelmente, acabou. Mas ele é um Stark, né? Ele não faz isso. Então, esse é o defeito dele. É, exatamente. Ele é um Stark. Então o que ele faz? Ele, pra comer tem que casar. E aí, não, se ele fosse, o Tony Stark, não tem esses problemas. É, mas como ele não é, né? Ele não é da Marvel. Eu li no Twitter hoje me falando o seguinte, né? Eu achei que o Tony Stark poderia ser um descendente dos Starks do Norte. Mas eu acho que não sobrou ninguém pra ele descender, não. Com certeza não. Dele, né? Aí o que acontece? Ele se apaixona pela Westerlin lá e aí entra numa de que pra comer tem que passar. Ela não é. É outro personagem, completamente outro personagem. Diferente. Ela não é uma Westerlin, mas enfim, ela se apaixona lá pela mulher e pronto, e resolve casar com ela e que se dane a promessa que ele tinha feito. Aí eu acho que ele errou, foi o maior erro dele, que tá sério. Errou também no momento em que ele perdeu o apoio daquele Kastar, que eu não sei se vocês lembram, que foi uma parte que passou meio rápido na série, que o cara ficou revoltadíssimo porque perdeu um filho, né? A mãe dele, a Caitlyn, libertou o Jaime. E ele matou um filho, beleza. Aí ele vai lá, numa tentativa de vingança, né? No momento em que eles capturam duas crianças Lannisters lá, ele vai e mata as crianças. Rob, mesmo sabendo que perderia o apoio do Skystar, sabendo que a mãe dele fez coisa muito pior, né? Ele vai lá e manda matar o Kastar, né? Ele mesmo mata o cara. É, não, é lógico. É que é a mão que dá a sentença também tem que brandir a espada, né? O pai dele ensinou isso pra ele. É. E aí ele vai nessa, mata e já perde já parte do exército dele ali, né? Já novamente um erro da Caitlyn, que aí ele não ia, obviamente não ia arrancar a cabeça da mãe, mas porra, ficou muito fácil pra ela, né? Eu acho. Ele deixou muito, muito frouxo assim a punição pra ela. Pela merda, o tamanho da merda que ela fez, acabou resultando na ingenuidade dele em acreditar que os Freys aceitariam isso de forma essa afronta de forma bem tranquila, né, cara? Como você vê como é que essa coisa de sentimentos não pode se misturar com guerra, né? É verdade. Começou com a dor da uma mãe, né? É lógico, a gente não pode desconsiderar, mas não pode ter uma mãe no meio de uma guerra lá. Aí depois o cara, no meio da guerra lá, o rei do exército lá, se engraçar com a enfermeira. Isso. Né? Já dá uma segunda merda. Não, e aí acontece realmente o casamento vermelho e eles conseguiram, e aí vai todo o mérito para a produção da série. Conseguiram fazer uma cena, né? E todo casamento desde o início ser muito boa. Porque você começa, né? Com todo um ritual, e o Bran fala isso no último episódio da temporada, né? Do que significa, do quão sério é pro povo de Westeros a questão de você estar hospedado, né? Na casa de alguém, né? E o quão sério é você fazer o mal a alguém que esteja, a quem você tenha hospedado, né? Tanto é que quando o Bran fala isso, corta logo pra mostrar o Frey, né? Na última temporada, no último episódio da temporada. Eles iniciam trocando, um come alguma coisa do prato, no mesmo prato, né? Que é pra deixar claro que a partir daquele momento o Robb Stark era hóspede do Frey, né? É como começa o casamento. E aí eles vão levando a coisa até de forma meio engraçada, porque fica aquela história do irmão da Caitlyn, né? Ele não sabia com quem que ele ia casar, e aí é o Edmure, né? O Edmure Tully. Ele não sabe com quem ele vai casar, então ele fica preocupado, só aparece mulher feia na frente dele e tal, não sei o quê. E aí a mulher, quando vem pra casar com ele, vem com o rosto tampado, né? E aí quando ela tira o véu, ele vê que é a mulher bonita, e aí até que fica empolgadíssimo, né, e tudo. Então, quer dizer, ele é meio tapado, né? Você vê que na morte do pai ele não consegue acertar a flecha, né? O tio teve que vir pra poder acertar a flecha lá. O peixe negro, né? Aliás, é um puta personagem legal também. É, vai ter mais importância à frente. Toda, né? Mas a família tem o inútil, né? Ele é o inútil do Stanley, né? Pois é, e aí ele, toda... O que eu quero dizer é que naquele momento, assim, quem não tinha lido o livro, sequer podia imaginar que alguma coisa parecida poderia acontecer, né, cara? Eu não sei porque, como eu li os livros, eu já sabia. Mas imagina, no teu caso, Léo, Bárbara, vocês que não leram o livro, o que vocês acharam dessa cena? Assim? Eu jamais ia imaginar que o Robb ia morrer. Pelo menos, porra, não logo assim, né? Pra mim ainda tá muito cedo, né? Aham. Uhum. Eu conheço gente que parou de ler o livro por causa disso. Sim, eu não digo que eu pararia de ler, assim como eu não vou parar de ver a série. Mas, é tipo, é um baque muito grande, porque você... Quem que sobra da família Stark? Só sobra as crianças, no máximo o Jon Snow... Né? Mas vamos dizer assim, o Jon Snow é o bastardo. Até então, você sabe que ele é o bastardo, que ele é da patrulha, da muralha. Quem que sobra pra liderar ali? Ninguém. Então você jamais ia achar que o Robb ia morrer. E da forma que foi, né? Conforme foi. Porque não foi uma coisa rápida, né? Tu vê ali. Quando a Catelyn começa a escutar aquela música, eu não sabia que música era. Só que você percebe que tem aquela música ali é alguma coisa. Você e se percebe... você... Só um detalhe, Bárbara, pra falar sobre a música. É a música que a Cersei fala pra Margaery num episódio anterior. Que ela vai falando, você conhece a música Chuvas de Castamira? E aí vai falando o que que é. É, só que ninguém... Só que na hora que começa a tocar a música, não fala o nome da música. Não. Você só percebe que ela notou alguma coisa estranha. Ela nota alguma coisa estranha por causa da música. Aí sim, ali nesse desenrolar é que vai você. Aí é a mesma coisa que aconteceu da Stark. Eu fiquei até o último segundo achando que eles iam conseguir se livrar daquilo ali. Uma coisa que a Catelyn percebe também quando ela levanta a túnica do Bolton, ela vê que ele tá com a corta de malha por baixo, né? Aí ela já começa a desconfiar de tudo, ela começa a levantar, olhar pra tudo. Que é quando ela levanta e senta um tapão na cara dele, né? Isso, porque ela já começa a saber que vai dar merda. E aí os caras que estão tocando, na verdade, tiram as bestas, né? E começam a atirar no Robb. O que eu achei mais pesado foi a forma como mataram a esposa do Robb, né? Aquilo foi muito, muito cruel, assim. Ainda mais por uma mulher que estava grávida, né? Por isso, né? Exatamente por isso. É realmente pra marcar como casamento vermelho mesmo, né? Eu acabei de ter um bebê há 4 meses. Você Nossa, imagina... nem fala, cara. Nem você imagina como eu vi aquilo, né? Não, e o que eu digo assim, eu sabia que isso ia acontecer, né? Tinha lido o livro e ainda assim a cena foi, assim, me deixou tenso pra caramba, assim, cara. Foi. Porque realmente conseguiram fazer muito bem, né? O Robb tomando as flechadas. E eu só acho que no final, assim, o livro teve uma dramaticidade um pouquinho maior, porque no livro, quando a Catelyn vê o Robb morto, né, finalmente lá, morto lá pelo Bolton e etc, ela lembra do que o Bran tava morto, que o Rickon tava morto, quer dizer, ela pensa, né, que o Bran tá morto, o Rickon tá morto, o Ned morreu também, ela não sabe o que aconteceu com as filhas, e ela enlouquece, né, ela começa a rir, começa a gargalhar, e aí cortam a garganta dela, né. Na série não dá pra fazer isso, né? Na série não dá pra mostrar o pensamento dela, né? Não tinha como fazer, então. Mas mesmo assim ficou muito, muito, muito impactante mesmo. Algumas séries conseguem ter marcos, né? Lost foi um sucesso, 24 horas, Twin Peaks na década de 80, 90, acho que 90, né? Então, esse episódio, né? A gente fala Casamento Vermelho, mas o nome do episódio é outro, né? É a Chuva de Castamir, Rains of Castamir. Então, eu não li o livro, mas eu percebi que ia acontecer alguma grande merda, porque esse episódio, a exibição foi adiada por causa de um feriado nos Estados Unidos. E tava todo mundo tenso. Vai acontecer, vai ter o Casamento Vermelho. O penúltimo episódio da temporada. Eu já imaginava, vai acontecer uma grande merda, né? A gente falou, né, que o livro, o Tormenta de Espadas, ele foi dividido em 2 temporadas, né? Então essa terceira temporada foi a metade do livro. E no início, quando disseram isso, eu cheguei a comentar no Twitter com o Ricardo, né? Que eu imaginava, eu falei, bom, eu já sei aonde vai acabar o terceiro livro, né? Errei. Errei por pouco, né? Errei por pouco. Exatamente. Eu cheguei a falar com ele, termina no Casamento Vermelho, a temporada vai acabar. E devia ter terminado. É porque ficou anticlímax, né? Também é um anticlímax do cacete. Esse último episódio da temporada, ele teria muito mais sentido se tivesse terminado no Casamento Vermelho. Você teria... Eu nem sei quando estreia a quarta temporada. Ano que vem, Bruno. Só ano que vem, Só ano que vem. Então, você imagina o quanto as pessoas iriam falar isso, de Game of Thrones até o ano que vem. Esse último episódio, né, assim, ele, além de ter sido muito anticlímax, assim, ele situa algumas coisas, né? Mas assim, foi tudo muito básico, assim, você não tinha nada de muito importante, né? Então, realmente foi, você não fica aquela coisa que você fica discutindo, pensando, porque não teve nada de muito relevante que você vai ficar confabulando, ah, daqui pra frente o que que rola? É porque tem que acabar com a queridinha da galera, tem que acabar com a Daenerys, tem que acabar a temporada com a Daenerys, um dragão gritando e pronto. É uma besteira, né? É, verdade. Não teve tanto impacto, acho que vai ser difícil ter impacto quanto o término da primeira temporada dela lá no fogo, entendeu? Não, sem dúvida. Ter assim outro desfecho com ela que seja tão impactante quanto aquele. Mas uma coisa que me surpreendeu, que eu achava que a série não ia ter culhões de mostrar mesmo, cara, que é falado no livro, né, que era que tinham arrancado a cabeça do lobo do Hobby, né, e costurado no corpo dele, arrancaram a cabeça do Hobby, também costuraram. Eu achei que isso não fosse ser mostrado na série, achei que não fosse nem ser comentado, ou no máximo comentado, né, mas mostraram, né. É uma coisa até meio forte, assim, você vê, assim, né, uma coisa meio, sei lá, na hora até ali eu fiquei, pô, caraca, tiveram realmente coragem, né, de fazer isso. Bem, ficou bem interessante, assim. Não, é, e a Arya vendo aquilo, né, imagina como é que é aquela coisa. E a cena depois dela matando o cara, né, a primeira vez, você vê que vai ser um turning point dela, ela vai realmente mudar, assim, a Arya realmente vai ter uma mudança importante de personalidade dela, né? Não, mas ela já vem com essa mudança já, porque, tipo, você é o que até a mulher vermelha fala pra ela, que ela tem muito ódio, muito uma coisa meio ruim dentro dela, assim, no olhar dela. Mas sim, mas ela tinha ódio, mas ela não tinha frieza. É, ela era revoltadinha. Isso. Mas quando ela desce pra trás do cara, ela é calculista, entendeu? Ela planeja como que ela ia fazer, como ela exatamente. É, tu vê que ela inclusive ela pega a faca do cão de caça sem ele perceber, né? Isso demonstra que ela já tá aprendendo, né? Se fosse um personagem de RPG, você tá vendo que ela já tá subindo de nível, né? Pois é. Ela fica totalmente fria, assim, ela realmente muda, porque antes ela era toda revoltada, ela queria brigar com todo mundo e tal, agora não, ela tem uma pirada. Ela assim, tá mais calculista, vamos dizer. Exatamente, assim. Totalmente. Não, e puta desfecho da parte dela, ela chamando, né? Falar de Morgulhos, né? Todos os homens devem morrer depois de ter acabado de matar o cara, né? Exatamente. Isso. E aí, só pra gente fechar, gente, uma informação agora que eu busquei aqui, pra gente saber, a gente pode ficar tranquilo quanto apesar da série custar muito, pode ficar tranquilo quanto a continuação dela, porque assim, em termos de audiência, eu tava dando uma olhada aqui, a primeira temporada variou, sei lá, de 2 mil a 3 mil na audiência nos Estados Unidos, a segunda temporada variou de 3 milhões a 4 milhões, e a terceira vai de 4 milhões pra ultrapassar 5 milhões sem contar o último episódio, quer dizer, realmente os caras estão vendo que o negócio tá dando certo, né, vale a pena darem alguma coisa pro Martin sobreviver por mais tempo e terminar logo essa porra desses livros. Eu só espero que eles aprendam, né, assim, não deu tempo de aprender com Walking Dead porque as séries foram feitas quase em paralelo. Mas Walking Dead teve o problema da terceira temporada, o penúltimo episódio ser extremamente foda e o último um episódio normal, que nem o Game of Thrones. Então fica a dica pra próxima temporada eles fazerem esse acerto, que eu acho que vai dar um impacto maior. O que é estranho, né? Porque na primeira e na segunda temporada, o último episódio teve um impacto grande, né? A gente lembra aí que o último episódio, se eu não me engano, a segunda temporada termina com aquela visão dos White Walkers, né? Andando em direção à muralha. A primeira temporada termina com a Daenerys saindo do fogo e os dragões, né? Tendo sido chocados. Quer dizer, esse ficou um pouco anticlímax mesmo, né? Talvez o ideal fosse ter terminado no casamento vermelho mesmo e ter deixado a internet maluca, né, cara? Todo mundo pirando com isso. É, eu acho que eles até quiseram. O ano que vem. Acho que eles quiseram deixar todo mundo maluco pra estourar de audiência no décimo episódio. No décimo episódio, né? Mas, assim, sei lá, talvez talvez fosse melhor deixar todo mundo maluco pra próxima temporada, sei lá. Bom, enfim, a gente fecha agora, né, esse comenta, deixando sempre aí, pedindo, na verdade, a vocês que comentem aí na nossa página, nos comentários aí da página, ou mandem um e-mail para quadrincast@quadrim.com.br, sigam a gente no Twitter, @quadrim, e curtam nossa página no Facebook, lá, facebook.com/quadrincast. E semana que vem tem Quadrincast, não deixem de nos acompanhar.